Observei seu gingado, seu olhar, seus passos. Veio andando pra mim com seu chapéu de lado, sapato bicolor, terno bem passado, de bengala charuto, dono do carteado. Uma rosa vermelha reverenciou minha beleza. As damas do lugar cobiçaram sua nobreza. Me convidou pra dançar no salão da baronesa. Com a magia da malandragem me feitiçou com leveza. Na vitrola o bolero conduziu o espetáculo. Amantes da boemia fizeram da pista seu palco. Atravessaram a madrugada com seus corpos dançantes. Todos ao redor apreciaram os amantes. Foram pra ladeira, observaram a lua. Corações descompassados eram filhos da rua. Passos largos nas calçadas, aproveitando o ensejo. Um martini flor de lis, uma cama o desejo. Exaustos, saciados, entregaram-se ao sono. Despertou e com a aurora partiu, pois não tinha dono. No pensamento as imagens daquela noite brilhante. Pra ela mais valiosa que buquê e diamantes. Almas e corpos se tocam. Sedução, magia, canto, poesia. Almas e corpos se tocam. Sedução, magia, canto, poesia. Ela surgiu toda linda em trajes fenomenais. Enquanto a luz realçava as formas esculturais, seu cabelo brilhava, o corpo exalava jasmim. Mas a timidez dizia que não era pra mim. Fiquei de canto e registrei seu movimento. Cada passo dela, te digo, parava o tempo. Ela não era MC, nem tinha cara de mal. Mas por onde ela ia, caíam os três passando mal. Tomei um gole e resolvi me aproximar. Parecia que tudo fora dito em um olhar. Me apresentei, foi de boa, ela disse seu nome. Me convidou pra jantar, pois já tava com fome. Entre palavras e olhares, a noite troca o sentido. Entre esquinas e bares, aumenta a força do libido. Beijos já são constantes, corpos buscam se unir. O desejo daqueles amantes era o tempo. Não existir o suor de corpos ardentes. Sem pudor, não esconde carícias. Entre o amor de uma noite quente, envoltos em sua malícia. Corpos em êxtase trocam, clímax vem com vento. Seu toque sela o momento em que duas almas se tocam. Almas e corpos se tocam. Sedução, magia, canto, poesia. Almas e corpos se tocam. Sedução, magia, canto, poesia. Almas e corpos se tocam. Sedução, magia.